Olá! Como você sabe, nós podemos ver a história, olhar para a história, a partir de dois pontos de vista, principalmente. Ou nós vemos a história do ponto de vista meramente humano, os homens fazendo a história. Pode parecer um pouco vago isso, mas tem um contraste com a outra maneira de se ver. Que é olhar para a história a partir do ponto de vista de que é Deus que faz a história. Aliás, ele não está fazendo a história. Deus já desenhou a história e o plano de Deus ele se desenrola em acontecimentos que vão se sucedendo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, é isso que nós temos. É claro que os humanistas vão discordar disso, vão dizer que é o homem que promove tudo. Bem, o fato é que quando nós olhamos para a história a partir do ponto de vista de que é Deus que a escreveu e a está colocando em andamento, né, no seu desenrolar, nós acabamos nos perguntando em que ponto dessa história nós estamos. E, por conta disso, o que nós esperamos daqui para frente? Essas perguntas, elas são importantes, porque quando você tem um respaldo bíblico, um conteúdo bíblico para entender essas questões que eu acabei de colocar, você fica um pouco mais seguro em relação a tantas coisas que as pessoas colocam aí com respeito ao futuro e tudo mais. Por quê? Porque nós sabemos, então, a partir da Escritura, não sabemos tudo, mas sabemos o necessário sobre onde estamos e o que esperamos, qual é o que vem a seguir, né? Malaquias, que é a profecia que nós estamos encerrando hoje, como você que está acompanhando já viu, ele traz uma denúncia principalmente ali contra aquela religiosidade vazia, fingida e pecaminosa que os israelitas praticavam por volta de 100, 150 anos ali depois do cativeiro. Então, depois do retorno do cativeiro, né? E estamos aqui há cerca de 400 e poucos anos aí antes da vinda do Messias. Portanto, é nesse contexto que a última palavra profética se dá antes da vinda do Messias. E agora o encerramento nos traz aí o que os israelitas deveriam esperar. A partir disso, vamos pensar um pouco sobre o que nós podemos e devemos esperar, então. Nós estamos no capítulo 4 e ele só tem 6 versículos. Nós vamos ler, então, todo esse capítulo. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horeb para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que esperamos então? Vamos começar entendendo aqui o que os israelitas deveriam esperar. Nós temos aqui a manifestação final da justiça de Deus. É isso que Malaquias traz e ele descreve como o dia. Nós poderíamos aqui discorrer muito sobre esse dia que pode e deve ser entendido, né, da seguinte forma. Nós temos o dia aqui, em primeiro lugar, retratando a volta de Jesus. Saiba você que tudo que está apontando aqui é para a solução final, é para a manifestação final da justiça de Deus. Porém, isso não quer dizer que não houve uma manifestação prévia, não houve um início, não houve um reflexo, uma sombra disso que vai acontecer. Porque o Senhor Jesus, ele já veio e, ao vir, ele também, num sentido, cumpriu a justiça de Deus, com a diferença de que, quando ele veio, a justiça de Deus foi cumprida nele, com a sua morte. Ao vir, Jesus Cristo, ele anunciou ali entre o povo de Israel todas as coisas. Ele disse quem ele era, ele falou sobre o futuro, ele falou sobre esses juízos. Enfim, ele trouxe toda essa verdade. Ele é a verdade e ele se manifestou dessa forma ao povo. Malaquias usa aqui algumas figuras que são bastante ilustrativas disso que vai acontecer. Ele trata aqui de dois grupos, né? E daquilo que vai acontecer com cada um deles. Ele fala, em primeiro lugar, da ira derramada sobre os incrédulos. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Essa é sempre a ideia de juízo, é sempre a ideia de algo que está, não só que não é o caso de um refino, ninguém está refinando mais aqui como em outros textos. Aqui a ideia não é de refinar, mas é algo que realmente vem para castigar, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia ateará fogo neles. A ideia daqui é que toda essa linguagem, ela aponta para algo que está acontecendo de forma inevitável. O dia vai trazer isso. Quando esse dia chegar, quando essa época chegar, isso é inevitável. Não há o que possa desviar os acontecimentos daquilo que está decretado para acontecer. Nada vai impedir que essas coisas aconteçam. É algo decretado por Deus e vai acontecer isso. Vai acontecer o juízo, vai acontecer a punição. Aqui é importante a gente também ter um certo desdobramento, uma vez que a destruição final, ela não acontece com a vinda, a volta de Jesus. Os textos bíblicos, a gente não tem aqui todo o tempo para discorrer sobre isso também, mas os textos bíblicos, eles nos mostram que o Senhor Jesus, ao voltar, ele vem e exerce ali um juízo inicial sobre as nações, porque os reis de todos os povos, os governantes, enfim, estarão cercando Jerusalém. Vai haver uma intervenção da parte de Jesus, mas vai haver também uma depuração em relação ao povo de Israel. Porém, isso ainda não é o juízo final. O juízo final vem 1.000 anos depois, ou seja, depois do seu reinado. E ali, sim, ali você tem efetivamente todo o julgamento sendo executado de forma que tudo termina, tudo acaba ali. Né? É inapelável, não vai haver mudança, não vai haver retorno, não vai haver mais qualquer oportunidade para ninguém. E veja, É isso que tem a ver o sentido aqui de queimar totalmente, né? Nem raiz nem galho algum sobrará. Veja, não está falando aqui de aniquilação das pessoas, porque isso contrariaria diretamente todos os ensinos sólidos da palavra de Deus, que nos mostram que não, os ímpios eles vão ser penalizados eternamente. Então, se eles vão ser penalizados eternamente, obviamente, eles não serão simplesmente aniquilados, destruídos, exterminados, não vão existir mais. Não é isso. O que não vai existir mais é qualquer oportunidade, não vai haver qualquer chance de apelação, nenhuma oportunidade, nada disso. O dia é certo, o acontecimento é certo, não tem qualquer escapatória. Veja, é interessante que existe um mas aqui, o mas que vem para trazer a boa notícia, e ele traz o fato de que se essa manifestação ela traz ira sobre os incrédulos, ela traz vida gloriosa para os que creem. Não vamos fazer confusão aqui, porque aqui o fato básico é crer e não crer. Sempre isso vai determinar o destino eterno das pessoas. O versículo 2 diz: Mas para vocês que reverenciam o meu nome, quem é que reverencia o nome de Deus? Quem reverencia o nome de Deus é quem não está lá praticando uma religiosidade vazia, ritualista, seguindo tradições de homens, etc. Quem reverencia o nome de Deus é quem o conhece. Quem conhece o seu caráter, conhece a sua obra e é em si mesmo uma obra de salvação. Por isso reverencia, adora a Deus, reconhece Deus na sua vida. Tudo isso é fruto da fé genuína, que está em contraste com a incredulidade que, de forma inescapável, será motivo da punição de Deus. Por outro lado, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Essa ideia de que o sol se levanta com asas, né? A gente vê isso nos Salmos mesmo, né? Essa ideia poética, né? De mostrar o sol se levantando e trazendo luz, trazendo calor, trazendo vida, né? A gente poderia dizer assim, trazendo o seu brilho. Trazendo tudo o que é aguardado. E nós podemos certamente, porque a Escritura nos dá essa consistência, né? Nós podemos certamente dizer que tudo isso, de alguma maneira, só está trazendo a ideia que a gente vê muito clara nas Escrituras, da glória que aguarda aqueles que creem realmente. Essa vida de glória, essa vida aguardada, o sol da justiça. A justiça que é desfavorável para o incrédulo, ela é favorável para o que crê. E nós aguardamos a manifestação plena dessa justiça. Claro, a gente já viu isso aqui no livro, na profecia de Malaquias, as injustiças, todas essas questões com as quais nós convivemos no dia a dia e que poderiam nos levar a sermos pessoas revoltadas, pessoas que vivem por aí murmurando, reclamando, tentam fazer revoluções, coisas desse tipo. Na verdade, nós confiamos de que essas coisas não é conformismo, não é pa ser passivo, mas é crer firmemente na justiça de Deus que será plenamente manifesta a nosso favor, não porque somos justos, mas porque somos justificados. Essa é sempre a ideia da Escritura. E veja, o texto é muito interessante porque ele traz outra metáfora, outra ilustração aqui. E vocês saltarão, sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. A ideia é muito bonita, né? A gente nas cidades não convive com essa realidade, né? Mas quem já viu, quem teve a oportunidade de ver o bezerrinho que está preso ali, bezerro gosta muito de correr, brincar, dar pulos, né? Eles dão verdadeiros pulos, né? Eles saem realmente quicando na terra, a gente poderia dizer, saem pulando de alegria quando eles são colocados ali num campo aberto, eles estavam confinados. Eles são bois e vacas jovens, podemos dizer assim, que estão no vigor ali da vida de bezerro, estão louquinhos para dar os seus pulos, né? O que esse texto nos traz é que nós somos como esses bezerros hoje, confinados, confinados numa existência que nos limita ao pecado, que nos limita à dor, que nos limita a tantas coisas cruéis que fazem parte desta vida, que fazem parte deste mundo, embora nós mantenhamos a nossa esperança nesse sol da justiça que iluminou um dia o nosso coração. Nós temos isso em nós temos essa salvação perfeitamente assentada em nossa alma, em nosso espírito. Embora seja assim, claro, eu e você convivemos com as mazelas deste mundo. Mas haverá o dia em que vamos saltar como bezerros, quando o Senhor Jesus ele trouxer como ele sendo, né, o próprio sol da justiça, né, ele mais do que qualquer sol, mais do que qualquer elemento que ele mesmo criou, né, nesse mundo, o verdadeiro sol, trazendo aí a alegria, a felicidade, a glorificação, trazendo essa plena liberdade. E nós vamos dar esses pulos. Não sei como vão ser esses pulos, mas eu sei que nós vamos certamente nos alegrar em grande medida. O que Malaquias nos traz aqui, a ideia é de um mundo que, para os ímpios, para os incrédulos, ele é um mundo que em si mesmo é a sua esperança. A esperança dos ímpios está aqui. E com todo esse engano, com toda essa onda de coisas, por isso eles acreditam que o mundo vai melhorar por si só, o homem vai melhorar o mundo, né? Essa é a crença. Os homens, os empreendedores e tal, né, que vão aí fazer grandes coisas pela humanidade, né? Eles pensam assim. Não que a gente deva desprezar tudo que foi feito de bom até aqui, mas é que o mundo não vai caminhar da forma como eles, como as pessoas, enganosamente. Lá no fundo, todo mundo fica meio desconfiado de que não é bem assim, mas querem alimentar essas falsas esperanças. Por quê? Porque falta a verdadeira esperança, a esperança que só os que creem realmente na palavra de Deus, que creem no seu plano. Veja, os israelitas, no caso ali, eles viviam confinados dentro de uma situação, e muitas vezes confusos por causa das promessas de Deus, parece que não se cumpriam ou não se cumpriam como deveriam. Afinal, nós voltamos do cativeiro, mas olha quanta coisa ruim acontece. Mas Malaquias termina aqui definindo a questão de uma forma bastante clara. Por outro lado, se existe a manifestação da justiça de Deus, existe aqui um finalzinho, o final do final, que nos fala sobre o preparo para o que virá. Israel, como você sabe, foi instruído ali a obedecer à lei de Moisés. Eles tinham uma aliança, um pacto, não é o pacto que foi feito com Davi, não é o pacto que foi feito com Abraão. A aliança específica da lei é uma aliança condicional à obediência. A gente falou bastante sobre isso. E o que o texto, o que o texto retoma aqui no versículo 4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, no Sinai ali, né, para todo o povo de Israel. Como é que o povo de Israel deveria então se preparar? Uma vez que estamos falando de dias futuros, deve haver um preparo. E lembrando que esse futuro ele tinha uma primeira parte, um prenúncio que viria 400 anos depois com a vinda do Messias, e depois bem lá na frente, um futuro que nem nós não estamos nele, não chegou ainda, que é o futuro do cumprimento pleno de todo esse juízo de Deus, que é comentado nos primeiros versículos. O fato é que o preparo ele começa pela obediência. Como é que o povo de Israel deveria, então, onde que eles deveriam focar a sua atenção? Na obediência. Obediência é aquilo que foi revelado para eles sobre a vontade de Deus. Como povo, eles deveriam atentar ao que estava ali. Eles iam cumprir perfeitamente? Não. Não há uma perfeição por parte do ser humano, mas estavam aí os sacrifícios para suprir isso. Quando um israelita levava uma oferta, ele estava dizendo: olha, eu sei que eu não sou capaz de cumprir tudo, estou me esforçando, procuro ser obediente, mas ainda assim sou falho, por isso eu reconheço que o Senhor, eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia. Mas a base de tudo isso são os padrões de Deus, os padrões que Deus estabeleceu, que estão lá na lei, de Moisés. E que mais? Vai haver um profeta que precede o Messias. Isso eles precisavam estar preparados. Vejam, versículo 5. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Aqui precisamos ter bastante cuidado, porque o próprio Jesus, nos evangelhos, ele nos diz que João Batista era esse Elias. Não vamos fazer confusão, né? Não é uma reencarnação de Elias. Elias entrou no corpo de João Batista. O que ele está se referindo é que esse Elias, que é dito aqui por Malaquias, não é o Elias literal. E, aliás, até poderia ser, uma vez que ele subiu vivo para o céu, ele foi arrebatado, Deus poderia mandá-lo de volta. Mas não foi o caso. Quem veio foi João Batista, que fez o papel de Elias. O papel de Elias na nação de Israel foi o papel de um profeta confrontador, um profeta que veio para confrontar os falsos profetas, os profetas de Baal, no tempo do rei Acabe, de Jezabel. E ele conclamava o povo, né, a se voltar para o Deus verdadeiro e deixar tudo aquilo. No caso de João Batista, ele veio conclamar o povo ao arrependimento, porque o reino de Deus estava ali à porta, né, manifesto. Mas peraí, então o reino começou ali? Não, o reino de Deus não foi implantado ali. O reino de Deus estava ali próximo porque o rei estava se aproximando, o rei estava chegando. Lembre-se que João Batista é o precursor. E os evangelistas, como a gente já anotou aqui, os evangelistas fizeram questão de colocar isso ali, né, nos evangelhos, de que ele é verdadeiramente esse cumprimento. E Jesus reafirmou isso. Ele é Elias. Agora, o que ele está dizendo é que ele virá novamente. Peraí, mas João Batista vai voltar novamente? Não, outra pessoa, outra figura de Elias no futuro. Ele diz: olha, dessa vez vocês não acolheram bem. João Batista terminou com a sua cabeça numa bandeja, como você sabe. E como será no futuro? Bom, no futuro o fato é que haverá, possivelmente, talvez, uma daquelas duas testemunhas que são mencionadas ali em Apocalipse. O fato é que, de alguma maneira, Elias, a figura de Elias, né? Alguém representativo do profeta Elias, alguém como o profeta Elias. Por isso é que é dito, Elias vai voltar. Para quê? Por quê? Porque os israelitas têm que ter isso como referência. Eles têm que ter como referência que um profeta legítimo, um profeta de Deus, assim como ele veio 400 anos depois desta palavra de Malaquias, na pessoa de João Batista, ele viria novamente. É claro, os israelitas. É, claro, você sabe, eles tiveram dificuldades para ligar os pontos, ligar as profecias que estão lá em Isaías, em Jeremias, em outras partes dos profetas ali que falam desse futuro, mas Deus não fez isso para bagunçar a vida de ninguém. Os israelitas só precisavam prestar atenção à sequência dos eventos e prestar atenção como que ele iria anunciar, como é que ele ia fazer com que se tornasse evidente a eles que o Messias estava presente e que eles deveriam sim se preparar como povo. Se nós estamos falando aqui de 400 anos depois dessa profecia, é mais do que evidente que as pessoas que tiveram essa profecia em primeira mão não sobreviveram até os dias de João Batista. O que nós temos aqui é um legado que deveria ficar lá na mente de cada israelita, que mesmo não tendo vivido, ou melhor, que tendo vivido nesse intervalo de tempo entre Malaquias e João Batista, esses 400 e poucos anos aí, se ele prestou atenção na profecia, ele foi para o túmulo crendo que Deus interviria na história dessa maneira e que ele deveria sim ter isso na sua mente, ter isso no seu coração. Ele não sabia. Será que João Batista, ou será que esse Elias, né? Ele está aqui, está na minha geração. Deus sempre deixou algumas coisas reservadas para que nós vivêssemos pela fé, tanto os israelitas do passado como nós hoje, vivêssemos com aquilo que temos, aquilo que está revelado. Não fôssemos adeptos aí de especulações teológicas, todo esse tipo de coisa que as pessoas se afeiçoam e propagam muitas vezes. Veja, além disso, fala aqui de uma conversão genuína, futura. Nós sabemos pela Escritura que haverá uma conversão em massa do povo israelita através da pregação desse tal Elias que virá, através daqueles 144 mil judeus que pregarão ali, que sairão para pregar pelos quatro cantos, né, como é dito ali. E veja o resultado disso. Versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. O que é isso? Isso é conversão verdadeira, conversão que gera mudanças verdadeiras nas pessoas. É sobre isso que Malaquias está falando. Pessoas que vão passar a ter uma harmonia não baseada em qualquer terapia ou em qualquer outra coisa, mas porque a ação da palavra de Deus, a ação do arrependimento nos seus corações, se voltando para Deus, vai fazer com que essas pessoas, então, modifiquem o seu comportamento, as suas relações pessoais e tudo o que evidencia a verdadeira salvação. Ele diz, quando esse dia chegar, vai haver essa transformação, e vai ser uma transformação, como vai haver uma conversão em massa, vai haver uma transformação em massa também. Ou seja, de fato, um mundo melhor, podemos dizer. Esse mundo melhor, ele virá. Ele não virá através da engenhosidade humana, de todos os meios que os homens têm imaginado como eles poderiam melhorar o mundo. O mundo não vai ser melhorado pelos homens. O mundo vai ser melhorado pela ação de Deus, pela ação da palavra de Deus, e vai tudo se consumar dessa forma. Israel poderia e deveria esperar as coisas dessa forma. A igreja. Bom, a igreja não existia no Antigo Testamento. Eles não estavam... os gentios, no caso, não estavam esperando um Messias, por exemplo. Mas então nós temos que pensar... E agora? Onde que nós estamos, afinal? Estamos em que ponto? Nós estamos aqui, neste mundo, a princípio, aguardando o arrebatamento. Paulo disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, num piscar, num abrir e fechar de olhos, o Senhor poderá nos buscar de forma coletiva. Paulo, já naquele tempo, há 2000 anos atrás, arredondando, já tinha essa expectativa de que isso poderia acontecer na sua geração, porque ele não tinha informação de quando seria. Nós estamos na mesma situação, nós não sabemos. Ele pode nos buscar hoje, amanhã, daqui a pouco, daqui uma semana, daqui um ano, 5, 10, ou nós podemos falecer e nos encontrarmos com ele e então, no futuro, participarmos conjuntamente com os israelitas de tudo isso que foi anunciado no passado, porque nós lá estaremos, ao lado de Jesus. E essa é a nossa esperança, é isso que nós aguardamos. E a igreja, assim como os israelitas, ela tem esse papel de estar anunciando essas coisas. O fato é que devemos ser gratos pela misericórdia de Deus, que nos colocou no lado certo, no lado bom da história. Por quê? Porque nós merecemos? Não, pela sua misericórdia. E assim nos tornamos beneficiários da sua justiça, a justiça que o Messias Jesus Cristo exerceu na cruz do Calvário e que vai definitivamente se manifestar no final da história. Mas nós já estamos ao seu lado porque ele nos colocou ali. A cruz do Calvário fez a diferença na nossa vida. Temos que ser gratos a Deus e temos que expressar isso. Aliás, temos que ser aqui agentes ativos do Evangelho. Esse é o papel da igreja. Nós não temos aí profetas como os do Antigo Testamento. De uma certa forma, a igreja como um todo, ela tem esse papel profético, o papel de anunciar o Evangelho, de levar ao mundo o entendimento de que somente em Jesus Cristo os homens podem ser salvos. Esse é o nosso papel aqui. Que a gente, ao final desta profecia de Malaquias, deste livro, a gente tenha conseguido estabelecer essas diferenciações que são necessárias entre Israel e igreja, mas ao mesmo tempo absorvendo as coisas que servem tanto para eles quanto para nós. Coisas que faziam sentido no passado, fazem sentido no presente, farão sentido no futuro. Que Deus nos ajude a assimilar, compreender e praticar essas coisas e honrarmos a Deus. Que nós sejamos essas pessoas que são descritas no versículo 2, aqueles que reverenciam o nome de Deus. Que assim seja, então. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.